insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Meu coração, quem nunca amou não merece ser amado. Ai, meu coração, ouve a razão, usa só sinceridade. Semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão. Perdão apaixonado. Ai, porque quem não pede perdão não é nunca perdoado. Pede perdão, perdão apaixonado. Ai, porque quem ama pede perdão não é nunca perdoado.